pra nós. Bom ânimo e força de vontade, consciência, não só voz, preservando a nossa imagem. Se esquiva do crack e querem sua cabeça numa bandeja. Sua vida nada vale pra esse sistema que seu fim planeja. Pega a caneta do caderno pra compor rap consciente, pois quero que minha letra que escrevo sirva como bala no pente. Mas pense sem derramar o sangue de nenhum irmão, exatamente pra enfrentar avante toda a legião. Os guerreiros em ação, vamos formar um exército dos verdadeiros que vão guerrear e determinar ao certo. No mundo moderno não ser escravo da droga e do sistema. Neste inferno do diabo rouba a honra e te põe algemas. Um homem condena outro que também é de carne e osso, conforme a renda, louco que é refém no fundo do poço. Até o pescoço serve pra ser tratado de marginal, pro porco que exerce o poder do estado e pratica o mal. No hospital chegou mais um noia que infelizmente não resistiu. Morte fatal não tem volta eternamente, então subiu. Este é o Brasil onde uma parte da juventude está jogada. Nunca vi o cão conhaque que se torna rude com drogas e armas. O inimigo é traiçoeiro e o seu fim planeja. No abismo a faca e o queijo, você enfim é a presa. O inimigo é traiçoeiro e o seu fim planeja. No abismo a faca e o queijo, você enfim é a presa. O mano preso se arrepende e pensa na mudança quando o erro vem na mente junto com as lembranças. Quando criança aprendeu o caminho errado, na sua infância ocorreu o inesperado. Largado pelos pais, vítima do abandono, bastardo sem a paz, periferia cotidiano. Tá no plano pra quem vem roubar e matar, destruir. Segue o ramo, o desejo pra te zombar e sorrir. Aqui ali dando mancada, sendo discriminado, sem ter pra onde fugir e por migalha é humilhado. Já foi considerado, adiantava vários lados, só que o diabo te massacra e te deixa aprisionado. No outro lado da vida, no mundo da alucinação, dominado pela química, segue surdo na desilusão. A falta de opção, informação e incentivo deixou mais um irmão na perdição, refém do vício que o maligno criou pra te desorientar. O menino embarcou, se perdeu, começou a se afundar. Pra condenar seus atos, agora tem uma pá. Não é de brincar, é chato, é foda, é de lastimar. O inimigo é traiçoeiro e o seu fim planeja. No abismo a faca e o queijo, você enfim é a presa. O inimigo é traiçoeiro e o seu fim planeja. No abismo a faca e o queijo, você enfim é a presa. Vem através da rima te fazer pensar e compreender que não vira você se envolver em boca no jogo. Por quê? Sua alma vai ser tragada, roubada pro reino das trevas. Quem irá te proteger? Meu chapa da marca 666 na testa. Viciado na pedra, se destruindo sem consciência. Desequilibrado, que merda na vida, caindo em decadência. Os problemas aumentam e causa ódio no seu psicológico. A chapa esquenta, quem não aguenta nunca chega ao pódio. Os atos de aborgo leva somente pro espaço. É mesmo simbólico com a serpente no passado. Enganados Adão e Eva foram como a fruta. Hoje vários no mundo vão congelar com dinheiro, drogas e puta. Usando de astúcia para que os mano adversários se proponha. Única forma pros seus planos irem abaixo. No conto do ficar enroscado, iniciaram embarque pro lado contrário. Nessa estrada se encaminham pro desastre. O crack em nosso país é tamanha destruição. A verdade a novela não diz, vejo os bacana na televisão. Dizer que prisão é lugar de bandido ficar e mofar, mas então não vejo punido quem bebe champanhe e come caviar. O inimigo é traço.